Foi pra brincar na maresia, tem cavalo a galoa. Foi pra brincar na maresia, tem cavalo a galoa. É que clarei o sol. É que clarei o mar. É que clarei o sol. É que clarei o mar.